uma mesa no deserto. Quem quer ver você cair, vai ver Deus te levantar de perto. Oh, o meu Deus preparou uma mesa no deserto. Quem quer ver você vitória de perto. O meu Deus preparou uma mesa no deserto. Quem quer ver você cair? Eita glória! O meu Deus preparou uma mesa no deserto. Quem quer ver você cair? Vai ver Deus te levantar de perto. O meu Deus preparou uma mesa no deserto. Quem quer ver você cair, vai ver Deus te levantar de perto. Seja forte e corajoso, tu não pode recuar. Se valente na batalha, que Ele vai te abençoar. A vitória é garantida pelo nosso general. O Senhor é contigo na guerra, Ele é Deus preparou uma mesa no deserto. Ele preparou uma mesa pra você. Ele preparou um banquete pra você. Ele preparou uma mesa no deserto pra você. Ele preparou uma mesa no deserto. Deserto, deserto, recebe que é certo. Recebe, recebe a vitória que é certa. Aleluia, meu Deus. Xuregemena, xuregabalaba, xuregeb. Meu Deus do céu, o meu Deus preparou uma mesa no deserto. cair, vai ver Deus te levantar de perto. O meu Deus preparou uma mesa no deserto. Quem quer ver você cair, vai ver Deus te levantar de perto. Vai ver Deus te levantar de perto. Vai ver Deus te levantar de perto. Vai ver Deus te levantar de perto. Deus prepara uma mesa nesse teu deserto. Vai ver Deus te levantar de perto. Vai ver Deus te levantar de perto. Vai ver Deus te levantar de perto. Deus prepara uma mesa nesse teu deserto. Senta nessa mesa, senta nessa mesa, senta nessa mesa, senta nessa mesa. Pode sentar, pode sentar. Tem mesa preparada pra você, irmão. Tem mesa preparada nessa congregação. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta e se alimenta. Senta e se alimenta, coma desse pão. Tem mesa preparada pra você, irmão. Senta, se alimenta, senta, se alimenta. Que nesse mês você arrebenta, arrebenta, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Vai arrebentar, eita glória. Comigo assim. Tua vizinha vai ver, vai ter que ver. Vai ter que ver o que meu Deus preparou para você. Preparou uma mesa em pleno deserto. Preparou uma mesa em pleno ao deserto. Preparou, preparou, preparou, preparou. Vamos dar glória, eita, Jesus. Meu Deus, o negócio tá forte. Comigo assim, ó. O meu Deus preparou uma mesa no deserto. Quem quer ver você cair, vai ver Deus te levantar. Mais uma vez. O meu Deus. Tá lindo esse negócio aqui, ah, meu Deus. Que igreja pentecostal é essa? Só tem tocha nesse lugar. Meu Deus. Tem anjo entrando aqui nesse salão. Vem trazendo uma bandeja em sua mão. Tá te servindo, tá te servindo, tá te servindo, tá te servindo, te servindo, te servindo, te servindo. Está te servindo. Olha aí, irmão, é tanta bandeja, é tanto anjo. Pode comer, irmão. 40 dias, 40 noites, Jesus jejuou. A Bíblia diz que depois da tentação, da provação, da luta naquele deserto, os anjos serviram a Jesus. E não vai ser diferente hoje aqui nessa igreja. Não vai ser diferente, não. Não vai ser, não vai ser, não vai ser diferente. O mistério é quente, não vai ser, não vai ser, não vai ser diferente. Coma pão quente, coma pão quente. É quentinho, é quentinho. Ah, é quente. Saiu agora do forno, pode comer aí, ó. É do forno do céu, do forno de Jeová. Eita glória! O meu Deus preparou. O meu Deus preparou. O meu Deus preparou uma mesa no deserto.